bomba l'air naïe et les kimbombo bombo. Bouyokali solo, banda musique na sensationnel. Amadini voke na bella bella, ma bendiye na lipoa lipoa. Abeta kutu na bavia kosa kosa, abrake na ena viva la musica. Webi nenge suka kina victu LA song. Papa me rest in peace, King is the rest in peace. Nyangwa mette mama lobi, aluta continue victu accepta. Nyangwa mette mama lobi, aluta continue victu accepta. Victoria accepta, aluta continue. Vamos dançar com alegria. A luta continua. Vamos lutar, vamos lutar para sempre. Vitória certa, a luta continua. Vamos mapir. A ponto metamo a beta nula na basta. Nosso amigo na combo, bombo. As a living legend, yeah. The living legend, yeah. As a living legend, living legend, living legend. The legendary Santana Mamoule. Abana musique na 1970 avec un orchestre sensationnel. Abete la star tout la vina na Congo. Abete la José Cartouche Brice tout na canta ni boma. Oh my god na papa madiata. Ready a miss na simo mubi. Mete mongo, Victoria senta. A luta continua. Mambo mambo. Na kobina na nani lela. Victoria senta. Itumba miziki na no esilite. Victoria senta, a luta continua. Mambo mawiche. Meto mwa beta na popo lipo. Mwa na ya mama popo. Soko nimite tuna lita bembo. Uye, tofla kitoko. Meto mwa beta na fafa de maloka. Bongo wende bo jack. Petit prince na marae marae. Patu star na jado de kamboje. Histoire meto mwa beza legendary. Kota na Facebook omona. Nenge mtu nyoso azako pesa la trust. A beta na kintunga meto ricos. Meto mwa Victoria senta. A luta continua. Talinga na zemba na, mambo ya zambe ya pesa, mambo toko yemba toko bina toko linga na, mambo ya zemba, mambo ma bidi. Get fuck me, get fuck me, you ain't tambari. Get fuck me, mama we, fuck shiga Angola. Vamos dançar. Ali mama bia aqui a rosa ho. Bisoma kaida. Que tu vai comer? Bato. Não é tambarino. Bato. Que tu vai comer? Bato. Seja pau. Ah, chega lá.